Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Hoje estamos de casa cheia e estou aqui com o Mário à minha esquerda. Quem que senta na esquerda? É muito confuso, pera. Quando eu tô apresentando, o Lucas tá na minha... O Jamon tá na minha esquerda e o Lucas tá na minha direita. Isso faz sentido, então eu tô na sua esquerda, é isso mesmo. É abstrato, Mário, não faz sentido mapear o negócio. Não, mas eu tô na sua esquerda, tá certo. À minha direita está o Jamon. Pra mim era só questão de importância. Ou não. Eu percebi que era ofensivo quando eu falei. E diretamente do Japão está o Jeff. Mas quem que é mais importante, Jamon? Quem que senta na direita ou é posição política, né? Eu não sei, acho que é quem mais fala quando a gente tá fazendo reunião no, de Estação 64. Que nunca mais teve, mas tudo bem. Então, é por isso que ela tá travada essas posições pra sempre. Eu não sei vocês, mas em alguns momentos dessa pandemia, da minha quarentena, eu busquei refúgios em vídeos, em outros conteúdos assim que tem pela internet, né? E o que eu mais tô viciado, por incrível que pareça, é muito estranho, são vídeos de quiropraxia. Eu não sei, dá um prazer estranho ver as pessoas estralando, ou pessoas estralando outras pessoas, sabe? É, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu tenho muito receio. Porque, assim, de um ponto científico, quiropraxia é muito estranho, né? O cara te analisando ali, te palpando e resolvendo sua coluna no meio da porrada, sabe? Não na porrada, mas na força bruta. Mas, sei lá, eu meio que encontrei esse meu, não nirvana, mas o meu espaço de refúgio, né, da fuga dessa loucura que a gente tá vivendo, nesse tipo de vídeo. Ô Mário, seja sincero, é tipo aquela galera que gosta de ver gente espremendo a espinha dos outros, sabe? Nossa, quem faz isso? Você faz isso, Lucas? Não, mas tem um monte de gente que vê vídeo disso. Eu ouço falar dessas coisas também, de gente que gosta de ver espinha. Não, todo mundo, gente. Todo mundo aqui tem um amigo agora que vê vídeo de espinha, né? Ou conhece um amigo de alguém que vê vídeo de espinha. Mas, assim, fica a minha dúvida. Vocês têm tido algum tipo de... conteúdo? Não é fetiche. Mas algum tipo de refúgio, assim, com vídeo, com conteúdo que vocês estão vendo, que é completamente fora do comum e tá ajudando vocês nesse tempo de pandemia, não sei. Acho que essa pergunta não vale pro Jeff, né? acho que eu fiquei fora da discussão e só pra constar, não entendo esse negócio de estourar espinho. E de quiropraxia? Quiropraxia muito menos. Só queria falar que eu estou muito animado pra volta da Fórmula 1. Pronto, terminei minha participação. Olha, acho que o meu refúgio é comer mais doce. Sim, às vezes eu ataco o armário cheio de doce aqui, aí eu fico um negócio meio vazio lá, é foda. Ah, mas isso é padrão, né? Não precisa nem ser refúgio. Às vezes é por qualquer coisa, né? Vamos comemorar. É comer doce. Mas que refúgio? Eu não sei. Tem alguns jogos roguelike aí que eu tô meio viciado. Acho que talvez seja isso. Porque como um jogo... Esses jogos são meio que infinitos. Eu fico lá perdido e o tempo passa e acabou, sabe? Eu vou, acho, apoiar o Lucas. E acho que agora o meu refúgio atualmente é jogar Pokémon. Porque finalmente... Com quarentena, a minha vida agora tem tempo hábil pra eu fazer time competitivo em Pokémon. Então, um abraço pra Pokémon. E os vídeos no YouTube que eu vejo dos pro players de Pokémon jogando também. Entendi. E ia perguntar, tá, então o seu refúgio em conteúdo, em vídeo também é vídeo de Pokémon. O Lucas não tem nada disso, né? Tem, eu fico assistindo um cara jogando Binding of Isaac horas pra ver. E o refúgio eu do sei. Jefferson, o refúgio do Jefferson... Que não é um refúgio, mas agora vai ser Fórmula 1. É isso. É isso. É o refúgio do trabalho, mas não tem o que falar. A vida tá normal. Eu acho que eu vou deixar essa pausa quieta aí na edição. Nessas últimas semanas, a gente, infelizmente, teve várias notícias dentro da comunidade de Smash Bros, do competitivo de Smash Bros, né, jogadores profissionais de Smash Bros, que estão sendo acusados de pedofilia e de abuso sexual, assim, pra não falar estupro de uma vez, né? No meio desses jogadores, dos jogadores barra pessoas que participam da cena de Smash Bros, a gente teve comentarista que inclusive esteve em evento oficial da Nintendo, jogador que venceu o campeonato na E3, então, tipo, não é pouca gente e não são acusações leves, assim. A gente fala acusação porque o que teve várias vezes foram assuntos de pessoas desabafando, falando que foram abusadas em tweets, e aí lá com imagens de tweet, gente tipo mostrando que foi paga pra ficar quieta, com um monte de screenshot. Então, aquela coisa, a gente vai falar tudo que é acusação e não vai ficar citando o nome, porque não tem nada que foi oficializado na polícia dos Estados Unidos, muito provavelmente. Mas já foi um caso já oficializado, Jamon. Ah, teve um já? Eu preciso citar o nome, porque aí fica meio... Pode falar. Qual foi o caso do Nairo, porque o Nairo já fez até uma desculpa no Twitter dele. Ele tinha inicialmente fechado a conta, sumido com tudo, abriu de novo, colocou aquelas desculpas lá, padrões lá, e basicamente assumiu que fez besteira. Que Sim. É o caso do cara que pagou pra ficar quieto, outro jogador, então realmente... Sim, pagou o outro pro player, que era o Zek, né? E aí eles falam que, tipo, era... A diferença da idade normalmente tá meio parecida na maioria dos casos, tipo... É, o mais velho normalmente tem 20 por aí e o mais novo tem 15 anos. Assim, isso aí foi o quê? Foi alguém que comentou e isso virou uma discussão? Tipo, então, eu não entendi onde começou. E aí começaram a desabafar falando, tipo... Ah, aconteceu comigo. Aí eles citam quem é que fez... E aí chegou outro e falou, ó, aproveitando que esse aqui tá denunciando, eu vou denunciar também. E aí começa um monte de gente a denunciar. Foi meio que um efeito dominó nas denúncias. Porque, assim, como tá em, sei lá, sem campeonato, a maioria disso aí ocorreu faz tempo, né? Sim, sim. Tem caso, eu acho que esse caso foi lá pra 2016. Então, é aquela coisa, tem todo um período de trauma da vítima até o período de ela entender o que aconteceu. Entender que o que aconteceu não foi culpa dela. Muitas pessoas começaram falando isso, inclusive. Que demorou um tempo pra perceber que a culpa que elas sentiam não era porque elas estavam erradas na época. Mas sim porque fizeram elas entender que elas estavam erradas. Quando elas não estavam. É, e o tempo de tomar coragem também de denunciar, né? E sim, de expor isso a público também tem um tempo. E a gente teve também, assim, juntando tudo na parte de notícia, depois a gente começa a parte de discussão, a gente também teve que a Evo teve denúncia contra o CEO, agora ex-CEO da Evo, que é eu não lembro o nome dele, mas o apelido é Mr. Whis, que ele também foi acusado de pedofilia, e aí a organização da Evo já demitiu ele, a Capcom anunciou que ia sair da Evo nesse ano, e a Evo foi cancelada de 2020, e até a Evo Online, né, que a gente já comentou, agora nem isso vai ter, eles falaram que vão ressarcir, eu acho que para quem pagou a participação, e foi cancelado, e eles falaram que vão reorganizar o funcionamento da organização. É, a Capcom, acho que a publisher de Mortal Kombat também... NetherRealms, né? A NetherRealms, foi uma galera que se pronunciou. E esse caso, ele aconteceu, assim, pelas denúncias, o caso aconteceu foi mais antigo, né? Foi entre os anos 80 e 90, né? Esses casos de assédio, né? Sim, aí era público agora. Das notícias é essa, assim, eu não vou ficar citando pro player que tá nisso, é só muita gente. Isso pega bem mal pro cenário, obviamente, de esportes, de jogos de luta, né? Eu não sei se foi só de Smash, talvez tenha começado o Smash e foi espalhando, mas isso só demonstra o quão responsável são, assim, uma boa parte dos adultos que estejam trabalhando lá, porque geralmente ocorre essa coisa de bebedeira, de pessoa mais jovem estar presente com essa galera adulta, e isso tende a dar um negócio errado, porque eu não sei se eles tinham regras que obrigavam menores de idade estar com um guardião no evento, sabe? Ou proibir galera menor de idade de entrar num campeonato que tá sendo organizado num bar. Porque depois de tudo isso, eu comecei a ver alguns lugares que fazem evento realmente colocando regras, sabe? Não pode mais menor de idade no lugar que tem bebida. Se tiver menor de idade, não vai ter nenhuma. Eles estão proibindo até aquelas camisetas idiotas de arregal. Vocês sabem o que é? Sei. Sabe o que é, Jeff? Não tenho a menor ideia. É uma menina que vai estar espirrando. Mas só que a conotação é sexual da situação. É, você pega um monte de pornografia de desenho, pega só a cara da menina e coloca um monte de cara na sua camiseta, sabe? Isso é um negócio meme. Que... É meme, é um negócio que acham que é engraçado, mas em caso de menores no ambiente, você tá expondo ele à pornografia, de certa forma, né? Então, é complicado. É, eu acho importante as pessoas criarem força, né, pra sair, assim, e... Denunciar, deixar à tona as coisas que aconteceram, porque não são coisas simples, é crime. E espero que esse tipo de coisa ocorra menos, né, e aconteçam mudanças nesse cenário. Porque até a Nintendo tá ciente dessa coisa, o Nairo mesmo tava num vídeo oficial deles... Eles já removeram o vídeo do YouTube. Então, pega muito mal pra imagem do Smash. É meio complicado falar nisso, né? Porque, assim, essas coisas, obviamente, na maioria dos países... Acho que eu não conheço a lei de todos os países, mas então não vou falar todos. Mas a maioria dos países, esse comportamento é crime. Só que é aquela coisa, depende, assim, depende de país pra país. Eu sou formado há muito tempo, então provavelmente eu posso estar falando besteira, a lei já deve ter mudado. Mas quando você tem, sei lá, um caso de assédio, essas coisas, se você conhece o cara que cometeu, a lei só te dá 6 meses, né, pra você denunciar. Então, se a gente tá falando nesses casos, provavelmente que aconteceu ano passado, aconteceu mais pra trás, legalmente não é mais crime, prescreveu. Não que eu tô defendendo essa posição, mas isso aí existe só pra ter uma segurança jurídica, né? Falar na internet, assim, é mais fácil, as pessoas estão lá e você, tipo... Eu entendo essas coisas serem expostas na internet. Porém, não é, assim, não é o melhor lugar, porque, assim, quando você acusa alguém, quando você expõe alguém na internet também... Tipo, meio que fica marcado, tipo, é meio ser um contraditório, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente quer que as pessoas falem, que a gente quer acolher, quer repudiar esse comportamento, também tem aquele outro lado, que na internet você não tem como se defender. Tipo, o cara é acusado, o cara não tem nem chance de se defender. As empresas, sei lá, se desligam e falam, falou pra você. É complicado, mas eu acho que não tem alternativa. É triste falar isso, mas a melhor solução é a que tá tendo. Fazer as pessoas se sentirem confortáveis pra denunciar, mas também a gente tem que, pensar no ser humano, que é cada caso, caso a caso. Provavelmente não vai ser todo mundo que tá listado aí que é culpado. Nesse ponto de acusação pela internet, eu não sei se eu tenho uma opinião muito formada, porque, assim, eu entendo que os casos eles têm que ser vistos, têm que ser apurados pela inteligência da polícia, etc. Porém, eu não vejo a lei funcionando para esse tipo de coisa, porque esses casos de assédio acontecem, e acontecem aos montes, acontecem sem a gente saber, e a gente fica sabendo só quando tem o reburinho na internet, e só essas pessoas são punidas. Só quando acontece... E não é só caso de assédio, caso de racismo, caso de coisa virtual. Aconteceu um caso recente também com um youtuber aí, que a gente não vai citar o nome, mas já é de anos que o cara vem fazendo coisa de racismo, né? Enfim, ele vem sendo racista de uma forma muito escrota na internet e vem punindo outro tipo de jornalista, todo mundo sabe de quem eu tô falando. E só quando expuseram ele na internet e quando muita gente, quando essa repercussão ganhou muita força, que aí as marcas foram contra elas. Então, eu vejo esse tipo de atitude... Apesar de ser um pouco complicada, porque o tribunal da internet ele não tem apuração de fatos, é muito complicado, é só aí que as coisas funcionam. Só quando a pessoa é rechaçada na internet que as coisas funcionam, infelizmente. Então, enquanto as leis para esse tipo de coisa não forem mais apuradas, não forem mais concisas, a gente tem que contar com esse tipo de reburinho, esse tipo de força na internet, né? Para acusar esse tipo de pessoas, as pessoas elas ganharem força, mais autonomia, mais coragem para exporem os casos, né? Para exporem o que aconteceu com elas. Eu lembrei até do ponto que o João falou, por exemplo, do adolescente quando é assediado, muitas vezes ele nem entende o que está acontecendo e só depois de muito tempo que ele saca a coisa. Uhum. É muito difícil inserir essa ideia na cabeça das pessoas que você tem um prazo pequeno para você ir lá e denunciar e acabou. Não, é que é diferente, Lucas. É menor, menor e é diferente. Você não vai obrigar a ter uma pessoa, sei lá, uma pessoa de 15 anos ter consciência. Ah, tá, entendi. Mas é realmente complicado. Eu acho que se você consegue provar na internet que a pessoa... É provar mesmo, é que a gente sabe que a internet é um negócio instável, que é a famosa cultura do cancelamento, que é perigosíssima, porque existem pessoas que fazem coisas ruins Mas, assim, acho que eu lembro de um caso de um youtuber aí no exterior que o cara, tipo, brigou com a esposa dele. Não vou citar o nome. Teve umas tretas com a esposa, o cara aproveitou a situação e falou que o cara era pedófilo também, mas não era. Aí o cara ficou um tempo fora e podia ter cometido suicídio, por exemplo. Não, teve o caso essa semana do streamer que se suicidou, né, por causa da cultura do cancelamento. É que o dele foi que ele fez um pedido de casamento e o pessoal ficou zoando, falando que ele tava exagerando, forçando a menina na internet a aceitar, sabe? É, mas meio que entra nessa cultura do cancelamento. Sim, né? Não deixa de ser um caso também bem intenso. É aquela coisa, eu vou sempre entender algo lado que tá precisando de ajuda lá, claro. Você não pode... É difícil você chegar afirmando, ah, você tá errado, você tá querendo chamar atenção. Isso aí é uma coisa horrível se fazendo, mas uma pessoa que realmente foi abusada. Mas você também não pode chegar engolindo tudo da pessoa, tentar cancelar o outro extremo. Eu tô pedindo o impossível. Eu tô pedindo pra internet analisar os fatos e não destruir ninguém inicialmente. Coisa impossível. Então é inútil essa discussão da minha parte. Você tá pedindo pra internet ser sensata, né? Nessa faixa, tipo, o que que dá pra esperar, e provavelmente não vai dar muito certo, mas o que que dá pra esperar é falar assim, espero que a polícia faça alguma coisa, tipo, ou pelo menos verifiquem alguma coisa, né, e tentar, tipo, meio legal resolver isso, né, pra pessoa ser punida de acordo com a lei. Sim. Mas eu acho que outro ponto que é importante, tipo, que levanta isso, é que assim, eu gosto, obviamente, a gente tá num podcast de videogame, eu gosto muito da cultura de videogames e tudo, só que, e inclusive... A gente vivencia isso. A cultura de videogames tem muita pessoa jovem. Tem muito... A gente mesmo começou com uma idade menor, assim. A gente começou jogando videogame, participar de evento. Pelo menos a maioria aqui, pelo menos no mínimo 3 aqui. Como menor de idade. Eu não sei se o Jeffrey participava. Então é por isso que eu falei no mínimo 3. Mas... Todo mundo aqui começou como menor de idade a participar de evento com videogame, essas coisas. E esses lugares, tipo... É complicado não ter um pai. É complicado você... abandono parental é muito fácil nesse lugar. Você ir, você tá falando com pessoas que são maiores de idade e você não fala pros seus pais, ou você não sabe o que seu filho tá falando, né? No caso de você ser um pai. Então, é um lugar que... Porque adultos gostam, jovens gostam, e aí acabam trocando ideias. E é um lugar perigoso, assim. Eu acho que, tipo, eu inclusive... Em evento de anime, em outrora, tipo, já ouvi papo comigo e com amigos, que eu olhei e falei, na época eu olhei e falei, mano, isso aí eu acho que tá meio errado, né, inclusive foi um dos momentos, foi uma das primeiras vezes que eu conheci o Mario, foi tendo que falar dessas coisas, porque o Mario já tava na sala, eu acho, ou não, você não tava, já, né? Já. Já tava, então você já tava na sala, então, na sala da Anipare, então, tipo, é um evento de anime no Brasil e tal, e você vê situação de... Que tem predadores, né? Que acho que... Eu não sei se eles usam esse termo em português, né? Mas são pessoas mais velhas caçando jovens. E é complicado, assim. É complicado, principalmente porque jovem com 15 anos, é a minha opinião, pelo menos, jovem com 15 anos tá subindo pela parede com os hormônios dele. Então, é fácil você puxar um jovem, né? Então, e nesse Independente do sexo, né? Independente do sexo. Independente de tudo. E aí nisso é. E assim, se você bate com a opção sexual do jovem, é melhor ainda. Né? Se é um menino hétero e você é uma mulher mais velha e você quer fazer alguma coisa com o moleque, você consegue. Se você é um cara mais velho, você consegue. Porque, assim, eles não têm, uma pessoa de 15 anos não tem o melhor discernimento do universo, né? Não, não dá pra exigir nem no moleque de 18. De 15, muito menos. 14, muito menos. Então, assim. Eu acho que, principalmente pra gente, que a gente tem muito adulto ouvindo a gente, muito pai ouvindo a gente, é tipo, sempre mantém aberto esse diálogo, sabe, com as crianças. Não pode, com o jovem, não pode fechar esse diálogo porque, porque é sexo, eu não gosto. Não, tem que falar porque se ele vai fazer a merda. O importante é que ele fale pra você a merda que ele tá fazendo pra poder aconselhar. Pra não deixar o adulto, que é o predador, dar ideia. Porque ele vai abrir o diálogo e vai manter. E isso é o que na minha opinião, é isso que acontece muitas vezes no Smash. Você tem um pai que ignora a criança e a criança tá falando lá com o cara que vai abusar dela. E só interrompendo, Jamon, quem você falou, né? A pessoa às vezes idolatra o cara que tá lá, né? Porque se ele for um campeão de Smash, que é super conhecido, famoso na internet, a pessoa cria uma imagem dela, assim, que, nossa, ele é perfeito, deve ser uma pessoa, tipo, incrível. Então, eles abusam disso, claramente. Sim, sim. Tem um youtuber aí, a gente não vai citar nome, mas que ele, em evento de anime... E desses eventos de anime surgiram um monte de acusações. E foi recente agora. Aí ele falou, não, ele só vai passar pela polícia, mas foram muitas acusações. E ele é um youtuber que faz vídeos que ele ia pros eventos, ele fazia algumas atrações de vamos forçar esses caras a se beijar, esse menino e menina a se beijarem, faz uma, dá uma cantada, esse tipo de coisa. E a cultura se voltou contra ele, né? Porque deram muita exposed nele, né? O grupo Shao 6666, eles expuseram, né, todos os fatos que aconteceram, e aí o tribunal da internet rechaçou. E esse é um caso que, assim, eu não tenho poder para falar sobre o que aconteceu, mas por todas as acusações, cara, é muito difícil, muito, muito, muito difícil você não tentar culpar o cara, sabe? Por tudo que você lê, por tudo que você vê, e pela forma como você visualiza a identidade do cara, as coisas que ele faz, né? Nas redes sociais, as coisas que ele fala, você já julga a pessoa de um jeito ou de outro, não tem como. Eu não sei, mano, mas é que eu sou que menos usa internet, mas às vezes pra mim isso é eco, sabe? É difícil. É que assim, pode ser muito preconceito da minha parte, assim, porque eu já assumi uma identidade do cara da maneira como ele é. Pela maneira como ele é, né? Então, eu não gosto desse tipo de, porque teve muitas acusações, quer dizer que é isso. Porque às vezes você pode parecer, sei lá, você pode parecer uma pessoa escrota. Aí, sei lá, 5 pessoas olham na rua e falam que, você é escroto. Mas uma coisa é você parecer, outra coisa é você ser. Então, é que pra mim é difícil não ser, né? Eu não tô já afirmando, olha, provavelmente o cara é pedófilo e ponto, né? Que é o caso dessa pessoa que eu tô falando. Eu acho difícil não ser. Por tudo que apontaram, por tudo que expuseram na internet, pelo que você leu, e por todas as pessoas que vieram comentar, vieram dar, expor o que aconteceu com elas, né? Mas não tô afirmando, eu tô falando, é difícil não ser, eu meio que é difícil não julgar, entende? Eu como ser humano, assim, olhando esse tipo de coisa. Eu acho complicado, acho que só pra falar assim, tribunal de internet é aquela coisa que só ouve, sei lá, um lado. Mas o que eu acho que tem que ter, sei lá, que o Jomon tocou no ponto de evento de anime, é esse negócio, tipo, quando você junta pessoas menores, pessoas maiores, assim, às vezes as duas pessoas são menores, a gente tem que ter um cuidado. Claro que é difícil você chegar e falar assim, pro, sei lá, um dia quando a gente tiver filho, então filho, você não pode ir, sei lá, na BGS. O moleque vai ficar doido, ele vai querer ir, né? Ou você vai junto com ele, ou você explica que pode acontecer esse tipo de situação. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. É verdade, mas ó, só um ponto, esses eventos agora, por lei, menor de 12 anos não pode, tem que entrar acompanhado. Tudo bem que ainda tem a faixa etária dos menores de 18, etc, mas pelo menos menor de 12 não pode entrar desacompanhado. Então, o que tem que haver são medidas nesse sentido. Tipo, eu não acho que... eu acho que o ambiente, sei lá, que tinha na Evo, se tinha esse, sei lá, essas festas, esse álcool todo, ele era propício pra isso acontecer. Mas, assim, até levar isso à comunidade assim, é você generalizar do tipo, cara, é meia dúzia que tá falando, dizendo merda, ou que essa meia dúzia se reproduz, mas tipo, tem muitos competidores que estavam ali pra jogar, né? Então, eu acho que o que você tem que exigir é um ambiente seguro. Agora, não generalizar porque, sei lá, é jogador, é pro player, ou porque isso vai acontecer isso. É que nem, sei lá, aquele meio que julgamento que as pessoas fazem, é padre, é pedófilo, essas coisas do tipo. É difícil não generalizar, mas concorda comigo que, pelo menos no meio dos esportes, tem muito acontecimento, principalmente quando a gente tem revelação de festa, ou quando tem exposed de próprios jogadores. No caso do UOL, aconteceu uma acusação de assédio depois de uma festa que na casa dele lá, e também esse caso também tá sendo apurado na polícia, mas eu acho que nesse meio tem muita coisa escondida que a gente não sabe. Eu sei que é difícil não generalizar, Jefferson, mas assim, eu não boto minha mão no fogo por ninguém, não, por nenhum deles. Eu acho que é importante passar a ideia de lembrar que pro player ou qualquer coisa desse tipo, ele é só um cara normal, que ele joga bem um videogame, joga bem um jogo. Porque é aquela coisa, provavelmente acontece com o problema, porque é aquela coisa, você tem pra ele você tem uma imagem diferente, ele é uma celebridadezinha, né, uma subcelebridade, então pode acontecer, tipo, as pessoas vão se aproximar dele. E se o cara, E o cara vai fazer merda de vez em quando. Tipo, essas pessoas que a gente tá vendo têm 21, 25 anos, também não vamos falar que são as pessoas com maior capacidade, só que eles estão se aproveitando de pessoas com menor capacidade de discussão, assim, né? Eu acho complicado isso aí. Eu acho complicado. Mas a tendência vai ser que vai ser o pro player, tipo, vai ser o cara da mídia que ele vai, obviamente, porque a gente tá expondo pra muita gente, né? Não é falar que tem muita gente, pro player é ruim, é porque existem muitos seres humanos ruins e aí vai ter pro player também que vai ser ruim nesse meio, né? Eu acho que essa é a ideia que eu queria passar. Eu acho que a tendência é eles serem mais assessorados, tá? Pelo menos as organizações, eles têm uma responsabilidade muito grande nisso. Só pra encerrar, eu acho que sobre as questões de dar mais segurança nos eventos, a minha experiência com as organizações de evento, porque a gente organizou sala por muito tempo, então a gente entrou em contato, ficou muito em contato com a organização, eles estão cagando pro que acontece com visitantes, esse tipo de coisa. E assim, as organizações mais novas desses eventos, eu não sei como é que eles se organizam, mas pelo menos a organização antiga do maior evento de anime da América Latina, vocês sabem do que eu tô falando, eles cagavam pro que acontecia. E eu não tô falando só de caso de assédio, como caso de pedofilia que todo mundo conhecia, foi parar na polícia, eles estavam cagando e todo mundo sabia. Todo mundo sabia quem era, todo mundo sabia como acontecia. E não só isso, em várias outras condições, e a gente também já passou por várias condições de desrespeito também dentro do evento, e a gente tentava entrar em contato com a organização, eles cagavam pra gente. Então, no geral, o que eles buscam é evitar o máximo de problema possível. O que eles puderem esconder poeira debaixo do tapete, eles vão esconder. Esses ambientes, eles não são feitos para... não são pensados de um cunho familiar. Apesar de eles tentarem passar essa imagem, eles só tentam se manter dentro da lei pro quesito, a gente, menor de 200 tem que ir acompanhado, tudo bem. Mas mesmo dentro do evento, esse tipo de controle meio que não existe, sabe? Então... No geral, as organizações, pelo menos as que estão meio que cagando pra isso, elas não vão mudar de uma hora pra outra, e esse tipo de coisa, eles só vão tentar passar pano mesmo. E é por isso que eu peço pra todo mundo aqui que tem contato com o jovem e próximo o suficiente, né? Não, fala com eles, sabe? Fala com os jovens, fala o que pode acontecer, fala que se vierem com papo estranho, poderem falar com você pra tirar dúvida, pra desabafar. E que esse segredo com adultos de fora da família, até dentro da família, inclusive, né? Segredo com adulto não é muito interessante de manter. Se alguém fala pra manter segredo, não é uma coisa... Provavelmente não é uma coisa boa que estão pedindo pra você. Então, acho que é bom sempre manter diálogo, já que você não pode, como o Mário falou, você não pode confiar muito nos eventos, né? Na assessoria dos eventos. Na reunião anual com os acionistas da Nintendo, teve uma série de perguntas e respostas, mas nesse tópico eu quero focar em uma específica. Eles perguntaram sobre a questão de directs, né? E o Furukawa já meteu a resposta neutra, dizendo que eles sempre estão avaliando como que eles vão apresentar o conteúdo, a direct é uma forma incrível e realmente efetiva de se mostrar as informações, mas que, dependendo do cenário, né, com... as mudanças, né, do mundo, eles podem encontrar uma maneira nova e melhor de apresentar as informações. Então, já que a gente não tem um direct próprio há um bom tempo, tirando um mini direct e direct específica que não... Vai fazer 10 meses que a gente não tem um direct especializado. Acho que até por causa disso surgiu essa pergunta durante a reunião de investidores, né? A galera tá querendo saber o que aconteceu com o direct, né? É que geralmente eles fazem essa reunião em julho, aí eles mostram o que eles apresentaram na E3. E a apresentação do Direct eles mostram para os investidores em julho, de junho. Porque, obviamente, eles são investidores, eles não gostam de videogame. Aham. E eles provavelmente não acompanharam o Direct, né? Essa perada, eles têm que assistir lá. Bom, a gente teve uma resposta à água de salsicha, mas eu quero discutir com vocês aqui como poderia ser uma nova maneira deles apresentarem conteúdo. Eu espero que não seja igual a Sony, que aqueles Play Experience lá. os primeiros, pelo menos, não dava pra assistir. Era muito chato. Eu só assisti o do PS5, os outros eu ignorei. O PlayStation 5 não foi nenhuma Play Experience, né? Foi a revelação do PlayStation 5 mesmo. Mas, o que o Jamon falou, essas Play Experience, eles são meio que Nintendo Direct, só que... Sei lá, é meio chatinho mesmo. Assim, é mais lento, né? É State of Play, não é? State of Play. Você tá falando Play Experience. Por que é um Play Experience? Sei lá, cara. Ainda não bem sei. Que isso aqui é um podcast especializado em Nintendo, hein? É. Não, mas eu assisti todos os State of Play. Inclusive o do Final Fantasy VII foi mais relevante, porque foi 2 minutos do Final Fantasy VII e depois só chatice. É complicado, porque você não consegue fazer uma apresentação quando não tem muita coisa pra revelar, sabe? No caso da Sony, eles não estavam nem contando com o indie, que a Nintendo, pelo menos, eles têm muito... Alguns taripares de estúdios menores, eles conseguem apresentar ali no meio e meio que colocar uma gordura, né? O State of Play não tem isso. É tipo, ó, é 7 minutos, tem 3 jogos aqui. Então, o que o Jamon falou, eu também espero que não seja desse jeito que a Nintendo faz. Agora, o que... Parece que tem funcionado e que eles estão continuando é fazer anúncios picotados através das redes sociais. Eles simplesmente não anunciam nada. Tá aqui, ó. É 10 da manhã, você entra lá no Twitter e tem um vídeo novo de Pokémon ou um anúncio novo que eles acabaram de fazer e isso não saiu nem por press release. Press release sai no momento que sai o vídeo. Mas é por causa da pandemia, não é? No geral, que tá saindo assim. Não sei, cara. Possivelmente eles estão fazendo isso há um bom tempo e eles estão persuadindo a fazer isso mais, sabe? Talvez a gente só tenha percebido isso agora. Então, normalmente era tipo 10 da manhã, eles tinham um anúncio, assim, 11, 10 da manhã, eles têm um anúncio do Direct, né? É mais ou menos o horário que a Nintendo atualiza pensando no horário de Brasília, 11 da manhã no caso, é o horário que a Nintendo of America atualiza o Twitter dela. Então... Dessa última vez, que eu acho que o mais surpreendente desses foi anunciado nada o Paper Mario, que era um jogo de Direct. Você vê isso aqui, esse não é um jogo que você anuncia do nada. Então eu também consigo ver, talvez, porque é pandemia e eles não têm tanto jogo assim, então eles precisam pegar e enrolar por mais tempo um jogo só, e aí, então, que não vale um evento para um jogo só. Eu consigo ver eles fazendo isso também, mas também acho que é pandemia. A gente pode chegar num ponto aqui que o Direct é a coisa que mais funciona na Nintendo em relação aos competidores? Eu concordo. Eu acho que eles estão há mais tempo nisso. Pelo menos eles são os que eu mais me divirto assistindo. Eu acho que eles aprenderam a ser rápidos quando vai apresentar. Uhum. Acho que eles foram refinando ao longo do tempo também. Sempre cria aquela expectativa no final também pra ter um grande anúncio. Algumas começam com anúncios não tão relevantes assim, mas... Eles pegaram o ritmo com o Direct, as outras empresas meio que tentaram copiar, só que não fica tão legal. Por exceção que eu devo da citar... Devolver. Que é de... Eu ia falar, Devolver Digital. Que tá aí um assunto do jogo rápido também, que eu cito lá aqui. Eles vão dar apresentação. Eu adoro o jeito deles de fazer um teatro cômico com anúncios no meio, sabe? Eu acho que isso é algo que se encaixa neles, porque eles são bem loucos da cabeça. Pelo menos aparentam ser, né? Na apresentação sim. Como empresa, assim, o marketing deles é meio louco. Eles fazem promoções do nada, sabe? Eles fizeram um jogo bootleg deles mesmo, de vários jogos deles. A publisher, né? A Devolver. Eu acho que não se enquadra na Nintendo deixar cômico desse jeito. Mas eu também não espero que seja, tipo, que nem a PlayStation, assim... Eu não sei, um negócio sem vida, né? É porque eu não sou fã da PlayStation também, então fica foda falar. Mas eu acho que eles têm... Mesmo quando eles têm jogo bom, a Sony tem vários jogos third party, eles não conseguem, sei lá, se comunicar com as third parties o suficiente pra ficar fazendo um monte de anúncio. Eles têm, sei lá, os 3, 4 jogos grandes deles e vai, sei lá, um trailer de 1 minuto, 2 minutos nisso e acabou. Pra concluir o raciocínio, eu acho que a Nintendo faz um bom trabalho com Direct e assim... Eu não vejo como eles podem mudar o formato e melhorar. Eu só vejo os directs, sei lá, se esvaindo ou não ter pelos, sei lá, 2 motivos. Primeiro, se for muito caro pra fazer. Se é muito custoso. E o outro é se eles não têm anúncio. Tipo, a Nintendo ela consegue fazer direct porque os jogos dela tendem a ter um tempo de desenvolvimento menor. E você consegue... ter mais jogos. Tipo, como publisher, sei lá, jogo a $60, ela consegue, sei lá, encaixar, sei lá, 10 jogos por ano. Aí você já consegue preencher, sei lá, 3 ou até 4 Nintendo Directs. Então, assim, a revisão dos Directs, pra mim, é em torno... Se isso é muito custoso, isso é coisa... Se não, porque se você dá, sei lá, shadow drop vídeo no YouTube, redes sociais e deixa eles falarem, você não tem aquela burburinha, aquela discussão que as pessoas têm, que a internet gosta, que é ficar ansioso dos, sei lá, 2-3 dias que você avisa que vai ter um direct. E toda vez que isso acontece, o pessoal pode até ficar, sei lá, meio... ficar com raiva, ficar com alta expectativa e quebrar cara, mas é um ponto de discussão, é um ponto de marketing. Eu acho que é uma coisa boa, é uma coisa que você tá antenado com a internet, porque a internet às vezes muito é isso, vamos jogar toda a ansiedade do mundo inteiro ali e vamos ficar discutindo sobre isso. E é isso que a gente faz. Aliás, a gente é um podcast de Nintendo que muitas vezes a gente fica discutindo essas coisas. Então o fato, sei lá, só shadow drop no YouTube ia ficar... A gente ia perder pontos de discussão e ia ficar menos material pra gente produzir sobre Nintendo. Então, olha só, sobre a questão dos directs em si, eu não acho que a Nintendo é boa em direct. Eu não acho que o direct é o melhor dela. Eu acho que o melhor dela é que ela sabe controlar redes sociais. Ela sabe... Se expor nas redes sociais, controlar o público, gerenciar o público muito melhor que as outras empresas, tá? Em relação a sobre ser comédia ou não, eu acho que tem que tomar cuidado porque comédia, tipo, pode sair pela culatra, tá? E é que nem a gente viu com a apresentação da PC Game Show, na E3. Tipo, eles tentaram forçar muito a barra e foi muito sem graça. Assim como, pessoalmente, eu acho que algumas apresentações do Splatoon foram assim... Tipo, parece uns caras vestidos lá de doutor e tenta ser meio que o Zé Graça da apresentação. Acho que não tem sentido. Acho que também não pode fugir da maneira de comunicação. Acho que a Nintendo conseguiu encontrar uma comunicação boa com o Nintendo Direct. Mas sobre o que o Jefferson falou, eu acho que tem que tomar cuidado porque, assim, muitas das informações que a Nintendo tem, a gente não tem, né? Por exemplo, sobre repercussão em relação ao Nintendo Direct em contrapartida com anúncios rápidos feitos nas redes sociais, né? Normalmente... quando tem o Nintendo Direct, às vezes eles ficam controlando a maneira como o público tá reagindo ao Direct, às vezes tem um grande pico de audiência e depois acaba e as pessoas param de falar sobre isso, né? Possivelmente, isso é uma hipótese minha, conforme você vai fazendo anúncios, pequenos anúncios durante a semana, durante o mês, a repercussão desses assuntos vai ser mais prolongada, né, dos diferentes assuntos da Nintendo. E eu acho que a percepção de que existe mais coisa... boa saindo pra Nintendo e tem mais coisa relevante saindo pro Switch é maior. Conforme você vai fazendo esses pequenos anúncios ao longo de vários dias nas redes sociais, também por press leads, etc. Eu acho que tem que colocar os dois pra andarem de mãos dadas nesse caso. Quando tiver anúncio muito grande, faz o Nintendo Direct e tentar trabalhar nos anúncios menores nas redes sociais, porque aí a pessoa não gera tanta expectativa. Quando houver um Nintendo Direct, a pessoa realmente sabe que vai ter um grande anúncio. Sabe, um AAA grande que não foi anunciado, coisa desse tipo. É que eles estão fazendo um estilo picotado sem ter muito conteúdo, esse que é o problema, né? A gente tá há muito tempo sem informação e se a gente for parar pra pensar o resto do ano, por exemplo, eu sei que ainda tem 6 meses, né, pra acabar esse ano, mas não é que nem os outros anos que a gente tem um certo cronograma do ano, que a gente sabe que vai lançar. A gente tem agora o mês de julho, que é um Paper Mario, e acabou, né? A gente não sabe o que tem agosto pra frente. Então, eu até concordo que o jeito picotado funciona, assim, você consegue deixar a coisa relevante por mais tempo se você manter uma certa... um certo ritmo, só que eles estão sem o ritmo. E o que o Stellar Devolver, eu acho que é... O jeito cômico deles é bem único, não se aplica a Nintendo. O negócio deles parece um YouTube Poop da vida, sabe? Então... eles encontraram o jeito deles lá e ficaram nisso. Eu não acho que... se alguém copiar, vai ser... parece a galera copiando direct. Pior que o jeito deles é... Nintendo, ela teve aqueles momentos cômicos dela de... Eu só vou defender que eu gosto da galera do Splatoon. Acho eles palhacinhos. Dá pra ver que eles estão incomodados fazendo aquilo. E eu acho engraçado isso. Mas eles tinham aquelas coisas do frango robô, dos puppets. Eles fizeram lá os momentos cômicos deles, mas eles pararam de fazer essas... piadas no E3, né? É que foi ruim, assim. O do frango robô foi legal, só que o dos puppets lá de não sei o que foi é que Star Fox, o Star Fox era ruim. Então também acho que não vendeu. Ficou nervoso, deu a má sensação por causa disso. Mas era bem legalzinho ver. Eu só espero que a Nintendo não pegue esse esquema da Pokémon Company de anunciar direct no final da direct pra semana que vem. Ah, isso é. Eu não tô querendo isso, tá bom. sobre novos modelos de apresentação, se é pra pensar em algo muito louco, assim, tem muito youtuber aí, não, não youtuber, mas estão surgindo muitos canais, principalmente no Japão, isso tem feito muito sucesso, de colocar personagem virtual pra apresentar algum tipo de coisa. É VTuber, não é isso aí? É VTuber o nome? Bom, é virtual youtuber, é, acho que é VTuber, não é? Pode ser uma tendência pra Nintendo. Isso não pode ser encaixado no Direct? Pode, coloca uma Luigi. Mas... É, coloca o Luigi lá apresentando. Eu pensei nas minas do Splatoon, né, na, sei lá, o The Hulk falando. Kaká Slider fazendo a apresentação VTuber da Nintendo. É que o Direct eu penso de uma maneira geral, né? Apresentação de vídeo, que você vai lá e coloca, sei lá, enche um monte de anúncio e joga lá, né? Aí, se você não tem anúncio, você não vai ter Direct, né? Mas acho que essencialmente é isso. Então, porque... Não tem nem ter um monte de anúncio, pode ser um jogo só, porque tem um Smash Direct que é tipo, sei lá, é um jogo, é um personagem. O importante é que seja direto, entendeu? Eu acho que o importante é a Nintendo criar uma forma mais ágil de comunicação, principalmente, por exemplo, a gente tá tendo press release aqui no Brasil, só que o press release ele sai, e isso acontece com a Nintendo também, tá, em geral, não é só no Brasil, os press releases da Nintendo saem depois do anúncio. Tudo bem que é uma forma oficial de comunicar, eles vão deixar a informação muito mais legível, muito mais clara de você buscar, etc. Mas os press releases, tipo, você já viu o anúncio, você já tive o maior impacto, tipo, não sei se é tão relevante na hora, sabe? A pessoa que produz o press release aqui no Brasil, a gente sabe quem é, ela vai ficar chateada porque a gente ter falado isso, principalmente eu ter falado. Mas eu tipo, sei lá, eu acho que tem que ter uma forma mais rápida de comunicar com os principais canais de comunicação e criar uma forma de... mais direta, sabe, de se comunicar com os outros tipos de mídia pra, ao mesmo tempo, lançar, tipo, uma campanha em tempo real de comunicação, quando sair esses vídeos, ou qual, se então, sair eu vídeo, acho, né? O press release serve mais, no caso, como a Nintendo utiliza o press release, é mais pra dar mais detalhe que não deu no vídeo. Tipo, você tem as informações no vídeo, mas o vídeo, no caso, o caso mais recente do Paper Mario, o vídeo era insuficiente em várias informações que aí tinha no press release. Então, aí você vê sites que soltam direto pro press release, e aí você lê o press release da Nintendo e vê, ah, tá explicando isso aqui. Então, eu acho que a ideia deles é mais essa, eles não querem dar nada pro jornalista, porque provavelmente você vai ter que ter embargo nessas coisas e vaza, né, se você manda em... Então, eles preferem surpreender todo mundo. Assim, no geral, a única coisa que eu espero, eu gosto muito mais de anúncios picotados, tá? Pequenos anúncios que são feitos... E com um shadow drop, com um drop, sei lá, como você vai chamar isso, mas pode ser feito por meio de rede social, pode ser feito de outro jeito, mesmo que seja por vídeo anunciado. Olha, amanhã a gente vai ter um grande anúncio, fiquem ligados. Aí a pessoa já fica ligada lá, mas vai ser um novo jogo, vai ser uma DLC, vai ser uma novidade de um jogo específico, enfim. Eu prefiro que sejam feitos anúncios picotados. Se não for ter Nintendo Direct, mais, não sei como é que isso vai ser feito, eu prefiro que seja feito dessa forma. Não começando Direct com Diamond Cross Máquina, tá bom, né, Jeff? Eu acho que não devia ter nem anúncio. Joga o jogo nas lojas lá e... Ah, meu Deus, esse jogo foi lançado. E agora vamos para o jogo rápido, onde discutimos a notícia da semana de forma rápida. Retro Studios continua com as suas contratações. Dessa vez foi um engenheiro que trabalhou no Call of Duty Black Ops. A galera do FPS aí, ó. E aí, Lucas? Quanto tempo para Metroid Prime 4? Quanto tempo, Jeff? Caraca, hein? Já tá pronto? Já tá pronto? Pronto, já. O papel tá pronto lá, os caras já fizeram. Mas acho que esse ano eles vão anunciar que vão começar do zero de novo, infelizmente. Mas... pensamento positivo, eles vão anunciar o subtítulo, Lucas. Mano, eu acho que se anunciarem mais um começo do zero, é mais fácil eles anunciarem o cancelamento. É, vai ser um PNG. Um PNG do cancelamento. Ficar cinza o símbolo, assim, mais do que já é. Min Min está disponível no Smash, assim como o update 8.0.0. E aí, Jomon, jogou? Eu joguei com ela e eu posso falar que ela é uma das personagens mais diferentes que eu já coloquei a mão nesse jogo. Eu tava tentando pensar em alguma coisa, mas sei lá, ela joga tão estranho quanto a primeira impressão que alguém vai ter do Olimar. Que é um jeito completamente diferente que você tem que abordar o jogo. Ela é mais estranha que isso, inclusive. Ó, isso é pra jogadores que jogam mais hardcore, tá? No meu caso, que tipo, mano, pra mim é A, bater e o B é projétil, aí... Pra mim é tudo igual, tá? É, o Limar... Então, mas o A e o seu B é só um braço e outro braço, então ele vai ser diferente. O B dela é meio estranho. Mas vou continuar fazendo a mesma coisa que eu faço com os outros personagens. É o personagem da LST que eu mais gostei de jogar. A gente vê que ele não vai jogar Smash, então... Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo, olha a gente falando dele de novo, pediu desculpas pela inconveniência do Joy-Con Drift, dizendo também que não pode comentar mais sobre o assunto devido a uma ação judicial em andamento nos Estados Unidos. Então, próximo assunto, a gente não pode comentar mais sobre isso. Não, comentem, eu tô zoando. Ah, tá. Mano, meu Joy-Con começou a dar drift agora, cara. Mas eu não tô pensando nem em arrumar, só tô pensando em comprar outro, na real. Separa aí as mil doletas, Mario. É, ou senão leia os comentários. Tá bom. É ruim que ele não pode nem comentar, né, se os próximos que vão lançar, eles, sei lá, eles foram revisados, né? Então isso é meio triste. Ninja ultrapassa a marca de 2 milhões de downloads. Além disso, Season 2 e 3 terão novos mapas e personagens. Season 2 e 3? Já? Não, eles estão só dando assim, uma previsão no negócio, né? No futuro. Parece Netflix, que anuncia umas 10 temporadas na sequência já. Aí, Jamon, você ajudou com os downloads aí, ó. Eu ajudei. Eu nunca mais vou ajudar isso. E você, Mario, o maior entusiasta de Ninjala? Ó, em minha defesa, eu ainda não baixei porque eu tava 100% focado em Xenoblade, tá? Ah, tá. Não, sério. É que Ninjala é sempre interessante. Não, eu vou... Achei que ia falar que esqueceu de pagar a internet, mas tudo bem. Não, eu vou jogar, calma. Mas, cara, nem o Animal Cross eu tava abrindo, cara. Xenoblade me consumiu muito. Aparentemente, o YouTube não funciona mais no browser do Wii U. Tinha algum exploit com isso ou não? Sempre tem. Qualquer coisa que você faz no Wii U vai habilitar um jogo, tá ligado? Pra você jogar de uma forma não oficial. Assim, eu fico triste, meus pêsames pra quem usava o YouTube no Wii U. E é isso, compra um Switch aí pra rodar o YouTube. Eu vou comentar que eu sempre acho curioso quando eu entro no Wii U e tem algum perdido assim assistindo Netflix no Wii U. Eu sempre olho e falo, caracas, mano, será que aqui é o melhor lugar mesmo pra assistir Netflix? Você vê a pessoa assistindo o Hulu, né, no Wii U, aí você fica impressionado. eu acho que pior que eu já devo ter visto, eu não sei. Sei lá, se dá pra assistir no Gamepad, deve ser legal assistir deitado. Nossa, você anda um metro assim, o negócio já desconecta. Deitou na cama com o cobertor, já era. É a distância que tá da minha cama pro Yu. Sei lá, eu só tô pensando na questão do YouTube. Tipo, tem um YouTube, um vídeo do YouTube falando, desbloqueei seu Yu aqui, tá ligado? O cara entra e já começa a jogar pelo YouTube. Nossa, por que que o Google não teve essa ideia quando foi fazer o Stadia, tá ligado? Eu só quero aproveitar um momento que a gente tá falando do Yu pra comentar uma história. No dia que eu peguei o Yu, eu peguei o pad, fui pra minha cama e pensei, opa, vou conseguir jogar. E na hora que eu atravessei a porta, não funcionou. Eu falei, nossa, que merda, cara. Ah, clássica. Isso aconteceu quando eu fui no banheiro. Oh, mas vocês estão querendo demais também, né? É uma parede, mano. No meu não tinha parede, a porta tava aberta. A tecnologia, a frequência dele é muito pequena, tipo, eles nem anunciaram que dava pra fazer isso. Ninguém colocou o comercial, ó, você cagando e jogando Yu, cara. Não, então eles falam, independente da televisão, é tipo, só que você tem que estar bem perto dela, mas independente dela. O pad com o Yu era NFC, né, você tinha que jogar colado no console pra funcionar. E você recarga o bilhete único ainda. Devolver Direct irá ocorrer no dia 11 de julho, às 4 da tarde. Eu acho engraçado que eles pegaram até o esquema de cores. Isso do ano passado já, né? De notícia, esquema de cor e Direct. Então eles incorporaram a Nintendo e estão zoando as Directs. E vai ter continuação da historinha lá da mina. A história é que ela era uma apresentadora, aí acho que alguém do passado matou ela com um tiro, num negócio louco, aí entraram na mente dela e estão obrigando ela a fazer Directs, porque é um jeito bom de ganhar dinheiro. O que que eu posso esperar desse Direct? Só, assim, não, tá, mas ok, basicamente. Continuação do quê? Novo jogo? Assim, o que você pode esperar ciborgues, você pode esperar muito tiro, muita coisa louca. Sangue faz esperar. E bastante anúncio de jogo indie interessante, sendo sincero. Eu acho que os jogos que eles publicam... Por exemplo, eu me inscrevi pro beta do Fall Guys, que é um Battle Royale de um minigame de Mario Party, que tipo, a galera sai tentando chegar no topo do negócio, passando por vários minigames. Eu acho que eles apresentam vários indies bacanas mesmo. Então, eu tô de olho nos jogos e no final da trama da história. É, tá, é que você foi tão... Deu uma resposta igual o Shintaro Furukawa aí das Quasi Nancers. Tipo, no geral, tem que esperar pro jogo indie que eu não conheço. Não foi anunciado até agora, é isso? Ah, mas eu falei, o Fall Guys. Depois dá uma olhadinha que é maneirinho. Fora ele, são jogos indies que não foram anunciados. Provavelmente. Tá, provavelmente. A gente não sabe. Se não for, vai ser uma grande surpresa. Eles vão estar num bate-papo genérico, ó, falando sobre a vida deles. Eles vão anunciar a coletânea do Mario, vamos falar assim então. Saiu ao ar um novo update de Animal Crossing, permitindo aos jogadores nadar no oceano, além de outros detalhes. Alguém chegou a jogar? Ó, nadar é a coisa mais chata que eles puderam fazer. Puta que me pariu. É, sei lá, é só lento só, né? Em comparação ao antigo, não era a mesma coisa? Assim, era ruim. Do mesmo jeito. eu acho que eu não nadava muito no antigo. Se era igual, agora eu sei por que eu não nadava muito. Eu não lembro de eu ter nadado no New Leaf. Dá pra nadar no New Leaf? Dá. Uhum. Você pega a swimsuit lá e sai. Nossa, eu não fiz isso. Era lento e único. Os caras não... Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. Foi um episódio com temas um pouco mais sérios do que o normal, né? Que é só na primeira parte, mas eu acho muito interessante levar em consideração principalmente os conselhos que o Jomon deu. Que são baseados em porra nenhuma, mas... São baseados em porra nenhuma. Mas, novamente, obrigado por escutarem. Não deixe de comentar o que vocês acham em relação ao cenário de Smash atual, com esses acontecimentos... Se vocês sentem falta de Direct, o que vocês gostariam de ver em Direct, é só visitar nosso site oficial no episódio, né, que a gente lançou. Deixa lá seu comentário que a gente vai ler no episódio do Karaokê 64. A gente tem um site não oficial? Não sei, vai que tem algum site bootleg nosso aí, né? Ah, tinha uns que parecia o logo, hein? Eu lembro disso. Procure um oficial. Acho que vai ser fácil de achar. É isso e até a próxima, gente. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.